A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Pouco tempo atrás, um dos hypes da internet foi a cantora Vanusa ali ter avacalhado o hino nacional em uma apresentação ali, sei lá, alguma coisa política, né? Mas se formos girar os nossos knobs aí para o passado e a gente voltar naqueles tempos que a gente tinha que formar filas para uma vez ao menos na semana a gente ter que cantar, no meu caso era as quartas-feiras, Walter, cantar o hino nacional. Na minha escola era as quartas, talvez fosse até uma padronização escolar periférica. É, pode ser. E a gente ficava ali com verdadeiros pracinhas enfileirados e cantando ali. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico, braço retumbante. Figuras do Brasil, feirão da América. Isso saía muito, né, cara? Então, e todo mundo cantava o hino desgraçadamente, muitas vezes errando pra chacotear mesmo, mas na maioria das vezes não, é porque a gente não conhecia muitas palavras. Éramos burros, né? É, exato. E se hoje o hino é cantado em muitos eventos esportivos e sempre rola ali aquela legenda na TV, né? E jogador de futebol que também não é os mais inteligentes, né? Eles mais mexem a boca ali, né, no impromation do que, na verdade, cantarolam de maneira correta ali. Canção. Pra que estudar se você vai ter uma SUV de 2 milhões de reais e comer quem você quiser? É, exatamente. Algo que a gente poderia ter recorrido nas nossas épocas eram aqueles cadernos de brochura que vinham a cola do hino atrás. Você lembra disso? Na contracapa? Então, esse caderno era distribuído pelos governos, não era? Eu recebia um do governo Franco Montoro. Sério? Tínhamos essa possibilidade naquela época, assim como hoje? Eu acho que não, eu não lembro, cara. Eu acho que minha mãe comprava isso aí. Era uma maneira de se poder colar. Tinha gente que na hora do hino ficava ali cantando o hino, recorrendo à contracapa. Eu tinha a Pamela Anderson grudada na contracapa do caderno. Mas acho que a verdade é que éramos ali estúpidos, né? Sem o auxílio da internet pra nos corrigir. E não só esse lapso, mas muitos outros musicais ocorriam ali naquela época. A gente cantou erroneamente muitas coisas. E claro que algumas tinham os erros mais exaltados ali por conta das letras malucas também feitas por compositores ali com LSD nos crânios. E outras por conta de dicções muito ruins também de alguns cantores. E a verdade é que muitos erros absurdos eram cometidos ali e verdadeiros assassinatos aconteciam com algumas pérolas do cancioneiro popular. Então, nessa edição do Agente 86, vamos rememorar algumas dessas músicas que cantávamos erroneamente. O Alexandre, eu acho que não houve um só mortal nessa vida que não tenha cantado "Na madrugada, vitrola rolando um blues, trocando de biquíni sem parar." Acho que esse é o maior clássico, né, da erração de música, cara. Porque, qual que era o certo, Walter? Tocando B.B. King, pra quem não sabe, B.B. King, o grande rei do blues, né? É. Enfim, mas as pessoas falavam trocando de biquíni. Talvez seja o erro mais crasso, né, da música brasileira. Até o Cláudio Zoli cantou algumas vezes tocando de biquíni. Mas há outras, principalmente letras aí que os compositores usaram palavras que a população não tinha o menor conhecimento, né? Na letra Chão de Giz, do Zé Ramalho, ele canta "fotografias recortadas a miúde", ok? Ninguém sabia que diabos era a miúde. Até hoje eu não sei. E todo mundo cantava Hollywood. É verdade. Lembra daquela assim? Ô, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Sim. Eu cantava, ô, Piracicaba, povo macabro, povo... tinha também aquelas Titãs Homem Primata, que todo mundo cantava "Homem que mata, é verdade, capitalismo selvagem". Aquela do Belchior. O Belchior é terrível porque ele sempre foi meio fanho, né? Então aquela música que principalmente virou hit na voz da Elis Regina. Mas ele cantava, "mas é você..." Mas é você que ama o passado, ama o passado e que não vê. Isso, mas e a gente cantava assim: "mas é você que é mal passado, que não vê, que é mal passado". É verdade. Tinha uma música do Paralamas do Sucesso, que era Entrei de Gaiato no Navio, e a gente cantava Entrei de Caiaque no Navio. Que faria muito sentido, né? Você entrar com um caiaque ali no navio. Será? Da Cátia Flávia também, eu lembro que a gente cantava assim, meu nome é Cátia Flávia, é Cutia do Irajá. Era Godiva do Irajá. Mas eu gostava da outra parte. Mais gordinho é o que importa. Mais gordinho é o que importa. Cara, tem um amigo meu que ele disse que naquela música do Cazuza que ele cantava assim, transforma o país inteiro num puteiro. Daí a irmã dele que foi perguntar pra mãe, mãe, o que que é? Que é isso, puteiro, né? A mãe, não, é ponteiro. Aí ele fala assim, transforma o país inteiro num ponteiro. Daí eu não entendia patavinas. Outro clássico oitentista, Walter, eu acho que eu cantaria errado até hoje, não fosse essa edição do Agente 86, que eu fui dar uma pesquisada, é Menina Veneno, cara, que todo mundo, todas as pessoas, 100%, cantavam um abajur cor de carne, um lençol azul. E aí, é cor de cara, carmim? É cor de carmim, mas por conta do hit ser inglês, ele cantava cor de carmim. Ele não falava carmim, ele falava carmim. Entendi. Então, pra gente, era carne. Ele transformava uma oxítona numa paroxítona. Mas como a carne tem cor de carmim também, então ficava. Todo mundo acabava entendendo, né? Enfim, mas foi minha mulher que me falou que carmim era uma cor. Ela disse que é meio rubra, assim e tal. Você falou de se cantar a música do Paralamas errado. Outra que todo mundo cantava errado era aquela faixa Alagados. Faz parte desses crimes musicais aí. Porque tem aquela parte assim, Alagados, Trench Town, Favelas da Maré. E todo mundo não. Ninguém cantava Trench Town. As pessoas cantavam Freestones, Quintal, Cristal. E ninguém. Agora, sabe o que é Trench Town? Que ninguém sabia e hoje vai saber, cara? Era a cidade. É uma favela jamaicana onde nasceu o Bob Marley, né? Eu vim saber disso depois... Depois de cantar Flintstones. Por que ele canta Flintstones? Eu cantei muito tempo errado, mas depois eu descobri qual era o certo. Alexandre, a nossa ouvinte, Daniela Prats, disse que foi fazer uma apresentação de lambada no colégio. Isso já é engraçado. Vou até parar de ler o e-mail. E não entendeu as gargalhadas das pessoas que assistiam ela cantando uma música do Luiz Caldas, tema da novela Tieta. Ela se constrangeu e parou a apresentação, começou a chorar e tudo mais. Aí a professora veio consolar e explicar por que as pessoas estavam ali rindo. Ela deveria ter cantado Ela Veio ao Mundo para Tirar o Nosso Juízo. Só que aí foi cantado após a semana inteira ensaiando. Ela deu a luz para criar nossos meninos. Ouvinte Flávio L, ele disse que, abre aspas, meu primo se meteu a fazer uma banda cover da Legião Urbana, e ele reescrevia as letras, colocando o disco pra tocar, ia parando e anotando trecho a trecho. Só que ele criou algumas anomalias nas letras cabeçudas da banda, tipo... Será que ele não tinha as capas que tinha as letras já descritas? Eu aposto que ele não tinha o disco porra nenhuma, ele tinha uma fita cassete que foi provável. Copiada e ele Olha só aqui uma das letras escritas pelo cara. Onde deveria ter esse herdeiro são agora da virtude que perdemos? O primo dele escreveu, herdei noção agora da virtude que perdemos. E outra é assim, onde a noite não tem luar e eu estou sem ela, meu primo reescreveu e cantou muitas vezes. E hoje a noite não tem luar e eu estou sem erva. Ouvintes do Agente 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir, aí dá pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. É possível então de você mandar histórias para o nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br. Este mesmo e-mail está aberto para suas sugestões de episódios do nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Ô Alexandre, vamos fazer episódios de Natal, fim de ano, vamos, Réveillon. Então já conclamamos os ouvintes para mandar suas histórias. Pataquadas natalinas. Exatamente. Né? E aquelas viagens de final de ano. Exato. Coisa toda que a gente já teve esses episódios postados antes, mas vamos fazer uma continuação aqui da história. Sempre tem boas histórias. Exato. Ouvinte Fabiana Lúcia nos contou por e-mail, abre aspas. Gente, estou louca para que faça um episódio com músicas que cantávamos de maneira errada. Eu comecei a fazer aulas de canto e só na escola descobri que cantava Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato estrangeiro. E que estava errado. Não era estrangeiro. Era inzoneiro, cara, pra mim era estrangeiro. Eu também acho que eu sempre cantei. Não faz a puta da ideia do que seja inzoneiro. Eu poderia dar uma gugada agora, não vou fazer isso, vai ficar pra sempre o mulato estrangeiro. Voltando ao e-mail. Eu também cantei, muito errado, Garota Nacional do Skank, pois a parte com o seu vestidinho preto indefectível, eu cantava com o seu vestidinho preto que seu prefeito deu. O quê? Que seu prefeito... Não tem nada a ver, caralho. Quem escreveu isso aqui? Fabiana, você é maluca. Com o seu vestidinho preto que seu prefeito deu. E ela disse que o pior dos erros foi que ela cantava... Quitéria tem um peixe, onde deveria se cantar Quem Dera Ser um Peixe, a música Borbulhas de Amor do Raimundo Fagner. Cara, tem uma música que eu cantei muito errado também, inclusive acho que eu fui aprender que ela tava certa em videoquês e há muito pouco tempo, viu? Você é frequentador de videoquês? Não, mas sempre tem uma festa que você toma uns goró mais, agora que é no final do ano, sempre rola um videoquê da firma, né? Sim, cara. Sim. Então, que era Help dos Beatles. Eu sempre achei que era 1, 2, 3, please help me. Não é 1, 2, 3, é 1, 2, please. Agora, meu pai me fazia cantar uma música quando era pivete e ele gargalhava a hora que eu falava, que eu cantava assim: Oh, Dercy, um capeta em forma de... Já pensou na Dercy Gonçalves? Forma de...